Para mim foi difícil. Foi preciso me libertar e derrotar o senhor do fracasso, dos pensamentos limitados. Depois disso, no pódio da vida brilhava sozinho ou incendiário. Textos, textos e mais textos escritos. Livros, lidos, relidos e devolvidos, distribuídos. Adiante, avante, discípulos. Não era uma pedra, mas estilhaçava vidros. Despertou o menino. O fogo que quando queima desperta quem tava dormindo. O fogo se alastra, o caçador vira caça. A chama da consciência briga, alivia, devasta. É uma grande lareira, fogueira, fogo na madeira, fumaça. Distorce o contexto, arruma pretexto, fecha o cerco, ameaça. Sou carro pro racha, sou burro, sou caixa, sou bala. Sou brasa, o microfone que rasga o verbo e embala a fala. Já fui lança, espada, fui flecha, fui faca, fui clava, adaga, dual e primata de zumbi. A sapata de ponta a ponto que conta o mapa. Chão onde perversos criaram impérios e farsas, explorando, levando minérios, basta. Os dread, a pele e o carvão, o rasta, o rap, uma nação em construção. Uma casa, comunhão entre os irmãos. Sim, fim do medo de tanto brincar, quebrou o brinquedo. O conto das ruas, o sol, a lua, as lendas libertárias engrossam e reforçam as veias coronárias. E o sangue frio pulsa, fervilha. O incendiário tem QG em Brasília. O incendiário, o incendiário. Eu sou um cobrador, um terror em forma de gente. O incendiário, o incendiário. Eu sou um cobrador, um terror em forma de gente. Meu nome é Altino Jesus do Sacramento. Criado nas ruas de Ilhéus, como indigente, desprezado, largado. Mas fui acolhido pelo QG, recebido. E me deram o nome de... O Incendiário. Cavalo sendo no selvagem, não aceita rédeas. Aqui na lei da selva, vida certa é minha regra. Rebelde em prol da plebe, 40 graus de febre. É bata de monstro na cabeça dos vermes. Acordei, despertei, levantei desde cedo. Eu me livrei da dor, da fome, do pesadelo. Minha fé, minha mente resistente, não dá falha. Me livra da bala, da maldita navalha. Sou a volta da revolta de quem tava adormecido. Sou a volta da revolta do moleque oprimido. Ação sempre pensada na calma de um monge. Pois um ato impensado corrompe e mata o homem. Sou pelo povo pobre nas favelas dos estados. Um ataque predatório num farol fechado. É cobrança sendo feita, avante proletário. Quem não deve não tema, não tremas. Justiça é meu lema. Dizia sabotagem, gato preto é ladrão de cena. Sou problema, compreenda, gladiando na arena. Meu ataque é direto e reto, ódio e amor mesclado. O amor é pelo meu povo, dose de ódio é pros carrascos. Família G.O.G., sindicato urbano de atitudes. Guerreiros da nova ordem, só leão que ruge. Invadindo as faculdades, sedes para debates, ações e reuniões, convocando a comunidade. A senhora da lavoura, o idoso com a marmita. A menina no lixão, num barraco palafita. Eu sou por todos nós, um guerreiro legionário. Aqui falo um rebelde, gato preto incendiário. O incendiário, o incendiário. Eu sou um cobrador, um terror em forma de gente. O incendiário, o incendiário. Eu sou um cobrador, um terror em forma de gente. Eu tive a oportunidade de ser mais um entulho no lixão da humanidade. Reagi, me reciclei, não foi fácil. E me tornei defensor do proletário. Aí vai o depoimento do incendiário. A cor da pele, a cabeça raspada, o crime, a cara feia. O retrato falado parece comigo, mas não fui eu. Já era! Periferia, vamos juntos pra guerra. 100% pro arrebento, 1000 graus. Sem dar trégua, porque eu vim pra convocar os adormecidos. Acordem, levantem, abram os olhos. Venham comigo, não demorem pra ação. Revolução, inquisição, da maldade, do pecado, da inveja e da vaidade. Porque na oração do louco, só louco entende a vida. O opressor quer minha cabeça, porque meu verso contamina. Invadindo labirintos, becos, vielas, castelos de madeira, de lona preta, até os mais belos. Porque a chama que invade a mente é rebeldia em prol da gente. Consequentemente, tarja preta pra quem tá doente. O grito se propaga no verso irado. É agressão pra quem vê fogo por todos os lados. Se alastrando em cima da base, rachando concreto, implodindo pilares. Em muitos lugares, em vários andares do arranha-céu. Mas também sou liberdade, quebrando algema no pulso do réu. O amargo do fel. Aqui o produto é inflamável. inflamável, autocorrosivo na operação. Meus modos são agressivos e que os verdadeiros não tenha medo de mim, porque a lava do vulcão sou eu. Enfim, me revelei carbonizador em pleno século XXI. O príncipe do castelo de madeira, o cidadão comum. Deles preto, realista, frio e calculista. Aqui o incendiário do interior paulista. O incendiário, o incendiário. Incendiário, o incendiário. Sou o cobrador, o terror em forma de gente. O incendiário, o incendiário. Sou o cobrador, o terror em forma de gente. O incendiário, o incendiário. Sou o cobrador, o terror em forma de gente.